nesta sexta no Globo Repórter. As duas gurias do DJ Marcelinho foi embora e acabou virando solteiro, veja no Globo Repórter.